Louco no Palácio! Você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca, se você se faz, você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar, que você está ligada, no meu coração, olha o louco aí! Eu te amo cada vez mais. E você? Você me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe de mim, não paro de pensar. O seu jeito de amar, me faz lembrar de um sonho que tive. DJ Rebelde, me senti tão feliz ao te ter só uma vez. Não esqueço esse dia, meu amor, me entreguei. E você? Você me faz rir, me faz chorar, assim tão longe de mim. Não paro de pensar, o seu jeito de amar. Sonho que te aí. Entre eu e você, DJ Rebelde, você me faz rir, me faz chorar, assim tão longe de mim, não paro de suar, o seu jeito de amar. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Vai pra cima! Bora, Palácio! Olha que chegou o Tarcísio Prestação. Ela se pôs ao sol, mas eu já vi. Tarcísio Prestação. Eu não consigo. Hoje não. Tá galo duro, ladrão. Não há lugar pra nós. Essa semana foi só canelar. Não há mundo feito pra nós. Tá galo duro, meu irmão. Bora, Palácio pra cima. Já já, DMG. Ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. No jogo frágil eu sei que ela me envolveu. Agora já fui, não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. E o Rebeldinho vai tocando. Alô, Palácio dos Mares, vem dançando. Silva! Essa marcou, não marcou? Nessa distância entre nós dois, dois amores lindos a viver sós, vou fazer de tudo pra ter você. Sei, vai ser difícil de vencer, todos lutam pra nos separar, um amor tão puro não pode acabar. É verdade, hein? É verdade que eu nasci pra ti. E você também nasceu pra mim. É tão belo esse amor entre nós dois. Nós dois. E nem que o mundo diga não. Isso que no meu coração. E nada vai. Chamando o Brasil, muito carinho. Toda a galera da Feira do Açaí. E não trouxe nem meio nito pro rebelde. Alô, galera da Feira do Açaí. Abração carinhoso do Rebelde. Vai! Por onde você for, não vou te abandonar. Preciso desse amor. E aí, mulher? É humilhante, não quero nem saber. Eu sei que estou errada, preciso de você. Oh, meu negro. Não acredito que não sinta mais nada. A nave da galera. Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. A aeronave. Você jurava que me amava. Tudo aquilo era mentira. Só e ela falou pro rebelde assim, rebelde. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não, meu amor. Não, não, não, meu amor. Não me deixe, não me deixe. Hoje eu descobri que é você. DJ Rebelde. Talvez seja tarde pra tentar. Porque você já tem um outro alguém. Vai! Seus olhos negros, meu amor. A felicidade. Aí sim! Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer? Eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. Será que ela faz o melhor mesmo? E tudo que eu quero é você. E tudo que eu quero é você. Os amigos do Copo da Área, obrigado, Gosto Inglês. Cê tem bumbum que não volta nunca mais, mano. Vai relembrando. Hoje eu descobri que é você. O amor que eu sempre sonhei. Talvez seja tarde pra tentar. Porque você já tem um outro alguém. Os seus olhos negros, meu amor. A felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que Marcelo da Pedreira. Ele sou grande amor. Alô, Marcelo. Curtindo o Palácio hoje, obrigado. Tudo que eu quero é você. O maestro da saudade chegou. DJ Rebelde. É você e tudo que eu quero é você. Bora tocar saudade. E já está aqui o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Uma pressãozinha, né, pra galera dar uma suada bacana no palácio, né? E agora vem aquela saudade, né? Vem aquela saudade gostosa pra você recordar. Já já tem Michel do Cineirão. Meu pensamento longe vai, essa lágrima que cai já não dá pra segurar. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. Olha a saudade aí. A solidão. Bora, meu parceiro, Homem-Aranha Paraense. Coração. Tá curtindo de mão, diga patroa. Aquela saudade gostosa aqui no Palácio dos Mares. Olha o maestro da dona e da galera chegando aí no palácio. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer, por você estou cantando. De saudade de você, amor. De saudade de você. De saudade de você, amor. De saudade de você. Segura, DJ Rebelde. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. Vai pra cima, Rebelde. Se em algum lugar você me ouvir cantar, o maestro da saudade. Você estou cantando. De saudade de você, amor. De saudade de você. De saudade de você, amor. De saudade de você. DJ Rebelde. E aí, Palácio? Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer

e diz que igual a mim ninguém te amou, ninguém te amou. La la la la la la la. Fala Palácio! É a melhor segunda-feira da Belém! Me fala das loucuras que você sempre Palácio! Se diz igual a mim, ninguém te amou. Vai pra cima, vai pra cima! Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Vai pra cima! Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Alô, Palácio! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Cadê meu casal original? O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo. Bora, Silva! Bora, Valéria! E dizendo o amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, amigo João aí do Frangão House, se você me quiser, os nossos veteranos, El Romão, se você me quiser, vamos lá. Alô, garçom! Olha quem vem chegando! Ela! Já vai pedir dois pacotes já, só de entrada. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Minha empresária média! Você também sente o amor que eu sinto em mim. Bora, Mega! O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. E dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Silva Original e Dona Valéria. Esse casal dá show no baile do maestro. Minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. DJ Rebelde! Se você o maestro da saudade! E farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. De todas as formas me entreguei, DJ Rebelde, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Bora aproveitar, Palácio! Sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. E a saudade tá no ar. Meu Deus, quantas vezes eu me dei, me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. felicidade. Eu dei, você não quis. DJ Rebelde, o maestro da saudade, levando emoção ao máximo até você. DJ Rebelde Saudade. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. O maestro é sempre o maestro. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. E eu? Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Bora, Balazinho! Mas na verdade, nada foi do jeito. DJ Rebelde! Felicidade eu dei, você não quis. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Pois é, né? Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Os amigos aí da Feira do Açaí, abração carinhoso do Rebelde, valeu! Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se... Atenção, Michel Dalchego, o Mamute! Compreendeu. Aqui no comando. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Bora, Fábio da Pedreira! Todos querem você, mas amor de verdade só meu. O maestro é sempre o maestro. A vida tem coisas estranhas. DJ Rebelde, e a gente Rebelde. Não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Fábio da Pedreira. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. O maestro da saudade. A gente não sabe explicar. Só depois de viver que se o casal Gago da Pista Negra e Lene. Lene da Natura. Sempre curtindo o show do maestro. Eu quero você. O mundo é nosso. Saudade, Balaço. DJ Rebelde. Segura! Uma mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédio. Minhas forças se acabando. Uma mesma roupa branca, nosso Senhor está me chamando. Nosso Senhor está me chamando. Nosso Senhor. Fala, Vander! Os nossos polêmicos com a gente. Nosso Senhor. Fala,

amigos do Globo. Bora, voz inglês. E a sua irmã Vanderleia com a gente, obrigado. Desde cedo, né? Vem amor, me aquecer. Fala, Cláudio Ramos. Vem trazer alegria ao meu coração. Sei que um dia alguém fez você chorar. Eu transformei sua dor em felicidade. Rebelde. Seu peito eu me enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Que foi a merda? Saudade. Só ganhei saudade. Vem amor, me aquecer, me beijar. O Adriano manda abração ao Isaac Besta. Alô, Isaac! Vem amor, me aquecer, me beijar, vem trazer. DJ Rebelde! Ao meu coração. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cace o seu para, aproveite enquanto há tempo. E a emoção? Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. DJ Rebelde! A vida é bela, mas passa depressa. Bora! Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa. Deixa eu abraçar minha grande amiga Cláudia Leão. Abração da Adri do Rebelde. Vai ser como outra logo a maçã. Alô, Cláudia do Leão. Eu sou seu fã. Se esconde que lá vem eu, prestação. Fala, Tarcísio! Ah, é gostoso demais esses momentos. Casse o seu para, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Já já chega, Michel! A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom, volta logo a maçã. Rebelde. Vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom, volta logo a maçã. Eu sou seu fã. Da primeira vez.

história antiga que o mundo esqueceu. Aquele homem estranho dizia ser filho de Deus. E porque tinha verdade brilhando nos olhos azuis, a multidão que o chamava de louco lembrou de Jesus. O Jardu e a patroa. E quando alguém perguntou, estou dando uma volta hoje. Seu nome ele não respondeu. Depois de uma semana de sucesso, lá na Conveniência Elite, e dá um rolê hoje no palácio. Obrigado, Arthur. E começou a chorar ao ver o menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. Vai dançando a saudade do palácio. DJ Michel já por aqui, já já vai comandar. Meu amigo Chavinha, tragédia com a gente. Mas já sei muito bem quem. Lá de Vigia. Alô, Chavinho! Tá em Belém, tá curtindo o palácio. Leviana, tudo tem o seu dia. E o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. E a Leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Fala, Lene Presentes! Tá fechado com a gente, alô, Lene! Ser tão leviana. Aquele essencial. Leviana, você é leviana. Lindo. Sempre será leviana. Mulher linda. Um pouco a mais de tantos que há por aí. Bora, Fernanda! Será que não. E as manhosas? Bora, Gil! Será que não se acanha ser tão leviana? Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Por aí, será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? DJ Rebelde! Cima! O que vou fazer se tomou conta de mim? Um sentimento estranho que já não tem mais fim. Só quem amou, só quem sofreu por amor, entende como é triste gostar de alguém assim. Bora, garçom, canarinho! Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre, abre, abre! Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Olha o Pix, meu irmão. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Thank you.

tempo vai apagar. Amar por amar em vão. Pois é, aqui. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Meu amigo Valdo, lá do Bado Valdo com a gente, alô Valdo! Aquele cheque guisado agora com açaí. Amanhã, terça-feira, tem Maloca do Pureza. Lá do outro lado do Rio, nosso convidado, DJ Wellington Franjinha. Terça-feira no Pureza. E quarta-feira é Cardozão no Jurunas. Fala, Garibuna! Quero ser forte, preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. Minha amiga Flaviana, amar por amar, as melhores, as originais. Prefiro te esquecer. Fala, Flaviana! De ser tolo pra não mais sofrer. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Beleza, Balazio!